Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A Máscara do Mal. Em minha parede, há uma escultura de madeira japonesa. Máscara de um demônio mau, coberta de esmalte dourado. Compreensivo, observo as veias dilatadas da fronte, indicando: como é cansativo ser mau. Os versos de Bertolt Brecht, importante dramaturgo e poeta alemão do século XX, trazem de uma forma descomprometida, quase ingênua, uma verdade grandiosa. Certamente ele percebeu nos traços fortes e sérios daquele rosto a marca do cansaço, do peso de se carregar um senho cerrado por tanto tempo. E quem é capaz de aguentar esse fardo por tanto tempo? Carregar a máscara do mal extenua e consome as forças inevitavelmente. Carregar a máscara do ódio, do ressentimento, da revolta, dilata-nos as veias da fronte, envenena-nos as células, faz adoecer, dia após dia, o corpo e a alma. O mal é extremamente desconfortável. Eis a verdade. Mais uma das razões pelas quais entendemos que ele não tem como prevalecer na Terra. Embora possa trazer aparentes vantagens num primeiro momento, com o passar do tempo, ele nos cansa, nos enfraquece. A essência do bem, pelo contrário, nos torna mais leves e nos concede prazeres duráveis e autênticos. Foi-se o tempo em que precisávamos responder violência com violência. Foi-se o tempo em que o ataque era a melhor defesa, lembrando certas técnicas bélicas tão cultuadas. Foi-se a era da lei do mais forte. São chegados os tempos do reino do amor, de colocar em prática sem medo o ensino do ofereça outra face. E a outra face da máscara do mal é a essência do bem que todos temos em nosso íntimo. Tal como pedra a ser lapidada, a essência divina habita a intimidade de nosso espírito imortal e aguarda a chance de luzir para nunca mais se apagar. Se em outras épocas os guerreiros que mais resistiam aos inimigos eram aqueles que carregavam a máscara do mal, do ódio fulminante, hoje, tal sucesso se dará para os que optarem pelo bem e em nome do bem se opuserem ao mal. A todo instante caem os guerreiros do mal, entendendo finalmente que o bem há de reinar. E o que parece derrota num primeiro momento mostra-se como vitória logo em seguida. Vitória do homem sobre ele mesmo. Vitória da virtude sobre a imperfeição. Da luz sobre a treva. Na obra A Gênese, Allan Kardec discorre sobre a temática da origem do bem e do mal e apresenta o seguinte raciocínio. Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.